Asunción, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Som de suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira. Nunca mais felicidade, Paraguai, eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei. Pra minha felicidade, para